sangue bom, só sangue bom. De volta balando o cenário, no ar, no ar. Mas que nocivo pra rimar. Eu vim pra transformar a atmosfera e o ar, pra fazer o chão tremer e a poeira levantar. Que é pros cu saber que eu vim pra incomodar, pra denunciar toda essa merda que tá aí. Pra, pra tirar se for preciso, eu tô afim. Tô no jogo, tô aqui, tô disposto. Louco, nervoso, periculoso. Explodo todo sonho de quem tá no topo. Elite nos dá nojo, maquiavélico sanguinário na rima de novo. Ainda é pouco, então escuta só. Com uma granada e uma bomba transformo em pó. Quem me ignora, é, ou quem te enforca, é. Com uma caneta e o cinismo te espora. Pois é, como é que é? É agressivo de verdade. Aqui, o verbo na real é crueldade. Eu tô envolvido com a banca, minha família. Wi-Fi, quadrilha do interior paulista. Apetite pra rimar, microfone vem cá, bota grave nessa porra que o bicho vai pegar. Nasci, cresci e vou morrer assim. Eu corro pelo século, aí nóia sai de perto. Vulgo mano, Ed, eu tô de olho aberto. Pá, a roupa larga que o rap aderiu, mas alguém se iludiu. Pensou que colocando respeito teria dos manos. Seu palhaço idiota, se liga o barato não é moda. Atitude e respeito, bom malandro traz no peito. Agradeço a meu irmão pela inspiração. Maluco, sangue bom aí, mó satisfação. Respeito a capital, só que aqui é tudo igual. O rap predomina, a atitude tá na rima. Aqui é banca, banca interior paulista. Banca interior paulista. Aqui é banca, banca interior paulista. Paulista representa a periferia. Seja que olá, senhor, eu sei tu és a luz divina que me guia, que sempre me ilumina para apontar o caminho certo pros manos nesse dia a dia. Porque viver aqui é sempre um sonho. Tem que sobreviver contra o sistema e o demônio. Seja nas celas, nos becos, na ziela. A justiça aqui é cega, mas a rima te liberta. Na terra sem lei, luta contra o sistema, veja bem. Entre o mal e o bem, seja um guerreiro. Porque a luz já se acabou, o presidente apagou, mas aí não me parou. Meu trem não sai do trilho, sou o aliado G, doutorado em raciocínio. Locomotiva da rima que chegou e passou por cima do cuzão que um dia já desacreditou. Agora não tem doutor, não adianta pôr gelo. Não há nada no mundo que cure dor de cotovelo. Eu vou aproveitar pra agradecer o povo que sempre me escutou. Aí vão salve pras mina, morou? Um salve pros Patrício, afinal já faz um tempo, já são um, dois, três, quatro discos, é. E assim eu vou, represento o terror dos 300 picaretas com o anel de doutor. Mamãe, quando eu crescer, eu não vou ser anão. Não vou roubar, renunciar e voltar na próxima eleição. Traidor eu não sou não, muito menos embalista. 17 anos na fila, mesmo assim eu sou santista. Vou mandar pra quem tá ouvindo, porque não sou de fazer lista. Aqui é banca, banca interior paulista. Aqui é banca, banca interior paulista. Banca. se intimidam.